Olá, boa noite a você que está nos acompanhando pela nossa live, tanto no YouTube como nas nossas páginas da USE, na página da União Rádio Web. Seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente já começa. O pessoal está chegando. E nós estávamos comentando, né, Luiz, o comentário que você fez. O assunto que nós vamos mencionar aqui tem muito pouca referência direta, né? A gente tem que ter algumas interpretações baseadas no conhecimento de cada um, né? Isso, a doutrina espírita ela não faz menção a esse assunto, ação e reação. É, existe essa referência muito nas obras de André Luiz. André Luiz. Agora, o Evangelho ele faz bastante referência sobre essa questão quando ele fala a cada um segundo suas obras, entendeu? Quer dizer, dá uma conotação muito direta de ação e reação. E a Legal. doutrina espírita, ela confirma esse pensamento, né? De que é tudo em consequência das nossas ações, e isso acontece através da reencarnação. Legal. Vamos começar o programa então. Já temos aí alguns ouvintes. O nosso Rubens Kier está sempre com a gente, dando aí boa noite. Boa noite, Rubens. Obrigado pela divulgação do nosso programa. Boa noite, Rosicler. Boa noite, Ana Maria Bonfim Matos. Nós é quem agradecemos. O assunto de hoje, o programa de hoje, nós vamos tratar sobre um tema que tem bastante confusão, bastante menção, mas sem fechamento direto no assunto. Vamos falar sobre reencarnação e vamos falar do mecanismo de causa e efeito. Existe muita confusão nisso com as religiões ou com as filosofias espiritualistas. E para que a gente fale sobre esse tema, nós temos aí dois grandes convidados. O primeiro deles vou botar na tela para vocês verem aqui diretamente. Luiz Guimarães, boa noite, Luiz. O seu boa noite para a turma. Boa noite a todos, e é com muito prazer que nós estamos aqui novamente às quartas-feiras. É um assunto assim muito bacana, muito profundo, e aí através dessa hora e meia nós poderemos dialogar bastante sobre o tema. Nós fizemos um simpósio em 2019 no Centro Espírita Sementes de Luz, a pedido da USE. Então, nós pudemos nos aprofundar bastante nesse assunto. E realmente a doutrina espírita menciona muito pouco nas obras básicas, ou praticamente nada, sobre esse tema ação e reação. É, a gente normalmente ouve o tema tal e fica imaginando que isso esteja no Evangelho, alguma coisa assim, mas não. É muito mencionado nas obras de André Luiz. E a origem dele, ele vem provavelmente lá do budismo. Nós temos, inclusive, a referência que podemos colocar. Esse material que nós fizemos na nossa apresentação em 2019, nós disponibilizamos para o Serginho, e ele, então, vai disponibilizar, talvez, aí, através do site, né, das redes sociais, para aqueles que quiserem se aprofundar mais no tema. Muito bem. Boa noite, Francisco Mourão. Boa noite, Sérgio, Luiz e a todos que estão acompanhando esse programa essa noite. Que Jesus possa iluminar a todos nós e nós possamos perceber, né, toda a sua influência de paz e de amor. O tema realmente selecionado para essa noite, na verdade, dois temas bastante amplos, importantes e profundos, eles também se interrelacionam, né? O tema ação e reação, como o Luiz falou, tem muito a ver com uma lei, com uma lei natural, e que, de alguma maneira, também interfere no processo de reencarnação ou de alguma maneira, na forma dessa reencarnação, nessas vidas sucessivas que se sucedem com o espírito. Então, com certeza vamos aprender muito, né? Nesse diálogo, nessa troca de experiências, de troca de reflexões no programa dessa noite. Muito bem. Então vamos lá, eu vou ler um texto que nós escolhemos para essa noite, está passando aí no rodapé, o título sobre reencarnação, é o capítulo 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia do nosso Chico, pela inspiração do Emmanuel, para a gente poder dar o flavor, o sabor, né, desse tema na noite de hoje. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. É um texto, então, lá de Mateus, capítulo 18, versículo 8, com o seguinte comentário do Emmanuel. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, inserta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de mil meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Seu comentário, Luiz. Olha, a lição ela aborda exatamente os princípios da doutrina espírita. Os princípios da doutrina espírita. E quais são esses princípios? Ele nos mostra que, ao contrário da impressão que nós temos, a vida material é passageira, é 70, 80 anos e acaba. A partir daí, nós vamos para a nossa verdadeira vida, que é a vida onde a morte não existe. O nosso conceito de morte é exatamente o conceito oposto ao nascimento. O nascimento é a nossa chegada nessa encarnação. E a morte é a nossa saída. Isso não quer dizer que é o fim. É a saída de cena. Então, nós entramos nessa vida e saímos dessa vida com uma só finalidade: construir a nossa perfeição. Essa é a finalidade da existência. Nós chegamos à existência com toda a consciência, através de vidas anteriores, do que nós temos que fazer. Agora, nós temos arrastamentos, temos hábitos, temos convicções e, às vezes, vícios que nos fazem tropeçar. Mas o objetivo da vida é exatamente esse: é o progresso. Então, às vezes, a gente pensa: ah, porque eu vim aleijado, porque eu vim mudo, porque eu vim bonito, porque eu vim feio, porque eu vim rico, porque eu vim pobre. E, na realidade, nós viemos da melhor forma para promover o nosso crescimento. Esse é o objetivo da vida. Então, em vez de ficarmos reclamando, chorando e lamentando o jeito que nós viemos, nós temos que raciocinar exatamente ao contrário. Espera aí, como é que eu vim? Eu vim dessa forma que podemos constatar através da observação, do raciocínio. Então, é dessa forma que eu vim que é o melhor jeito para mim crescer, para mim aproveitar. Como? Entendendo que eu tenho que me resignar com essa forma e eu tenho que fazer tudo de melhor com isso que eu recebi. Por exemplo, se eu vim rico, eu não posso pura e simplesmente usar essa riqueza para malbaratar. Eu tenho que usar essa riqueza exatamente para promover a evolução do próximo, a evolução da humanidade. Então, eu estaria usando bem esse dom, esse bem que Deus me emprestou. Se eu vim pobre, eu tenho que desenvolver a nossa resignação. Não quer dizer que eu não faça esforço para obter alguma coisa, é diferente. Eu tenho que continuar sempre tentando progredir. Agora, se eu vejo que a coisa não vai, que a coisa não é por aí, eu tenho que entender, pera um pouquinho. Se Deus me deu dessa forma, é essa forma que eu preciso para a minha evolução. Então, quando nós entendemos a respeito da vida espiritual, nós aprendemos a lidar com a vida da forma como ela se apresenta para nós. E é exatamente isso. Deus nos dá exatamente para nos proporcionar a nossa elevação, o nosso crescimento. Muito bem, Francisco, seus comentários sobre o tema inicial. Olha, Sérgio, eu acho que um texto como esse dá para a gente ficar o resto do programa falando, não tem dúvida, porque ele engloba os dois assuntos que a gente comentou agora há pouco, tem muito a ver com ação e reação e tem tudo a ver com reencarnação, né? Para começar até pelo seu próprio título. Eu queria destacar alguns pontos do texto de Emmanuel, comentando essa passagem do Evangelho. Primeiro, Emmanuel fala que o texto tem uma elevada simbologia. De fato, o texto é complexo. Ele é revestido de uma série de símbolos que não podem, então, ser tomados ao pé da letra. Vou dar um exemplo aqui. Fogo do inferno, né? Fogo eterno. E uma série de outras coisas. Mas o fogo eterno é uma simbologia. Sabemos disso. Por uma série de razões, a doutrina espírita é muito clara para, primeiro, antes de mais nada, entender que Deus é soberanamente justo e bom, amoroso, num amor que transcende qualquer nível de compreensão humana. Nós que compreendemos esse amor assim mais animalesco, mais primitivo, de apego, de proteção, está muito longe para a gente compreender o amor divino. E a gente reduz, né, os atributos do nosso pai à mesquinhez, a um pai que seria extremamente mal, punitivo, que estaria condenando seus filhos a um sofrimento de duração infinita. Seria duvidada a inteligência divina, pois se Deus já é ciente de que nós somos imperfeitos, como pode nos condenar? Então, a doutrina espírita é muito clara nesse sentido de buscarmos a racionalidade para compreender a nossa origem e para tentar entender um pouco o pensamento do nosso pai e por que nós estamos, de alguma maneira, vivendo o que estamos vivendo hoje. Se partimos do princípio que Deus é infinitamente justo e bom, todas as situações que nós vivemos, como o Luiz acabou de dizer, devem ter uma causa justa e boa. Tem que ter. Tem que ter. E cabe a nós compreendermos, e como o Luiz também falou, lutarmos para mudar aquilo que precisa ser mudado e que pode ser mudado, aquilo que está ao nosso alcance, e aceitar aquilo que não dá para mudar. Talvez esse seja o maior desafio da nossa vida, diferenciar essas duas coisas. Talvez, às vezes, a gente sofre muito mais tentando entender a diferença entre aquilo que a gente pode de fato mudar e murmura por aquilo que a gente já sabe que não pode. Agora, aquilo que a gente pode mudar, a gente fica quieto. Aquilo que está na nossa responsabilidade mudar, quase sempre a gente ignora. Mas aquilo que a gente já tem certeza que não dá para mudar, e que a doutrina espírita nos convida a dizer que não é só uma resignação, como o Luiz falou, mas nós temos dever de ter agradecimento, não, aí isso a gente reclama. Né? Então, a doutrina espírita é clara no sentido de entender que a população humana que habita o orbe terrestre é muito maior do que esses espíritos que estão num corpo físico nesse momento. Há muitos outros irmãos nossos, espíritos, aguardando uma oportunidade, como se fosse uma vaga numa escola. Como se fosse, não. É. A Terra, perante a doutrina espírita, pode ser considerada como uma escola, como um hospital, como uma prisão, dependendo do nível de adiantamento e de entendimento que ele tem ainda das questões divinas. No livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade diz assim: a raça humana é aquela que foi escolhida por Deus para compreender Deus, para entender Deus. Só que ela não nasce sabendo. Ela evolui, ela cresce por meio dessas experiências. Então há uma fila de irmãos nossos querendo estar literalmente na nossa pele. A doutrina espírita tem até um outro capítulo, né, que são as obsessões, as influências, que são os desejos mesmo reais de irmãos que querem, né, usufruir da nossa experiência, que nos atormentam se nós não formos vigilantes. Mas voltando ao ponto desse trecho do Evangelho, Jesus deixa muito claro o termo assim, entrar na vida. Luiz já falou, Luiz acabou de dizer, entrar na vida. Não é a vida começando, a gente entra na vida. Se a gente entra, então a gente já estava lá atrás. É como se estivesse entrando, passando por uma porta. Então Jesus deixa claro, por meio dessa linguagem simbólica, de que nós somos espíritos, estamos trazendo experiências anteriores, como o Luiz acabou de dizer, e entrando numa vida biológica. E aí Jesus diz assim, melhor entrar na vida com alguma limitação do que você ter todas as possibilidades e se perder na vida com essas possibilidades. E Jesus fala muitas outras, fala essa verdade por meio de muitas outras parábolas. Tem a parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores, tem tantas outras passagens do Evangelho que Jesus dá a mesma mensagem. E aqui ele volta a dizer, olha, é melhor que você venha com uma certa limitação do que você vir cheio de possibilidades e se perder. Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações quando entramos nessa vida. Essa vida, de alguma maneira, é uma grande oportunidade para nós nos aperfeiçoarmos. E Deus é tão bom, mas é tão bom, que ele chega ao ponto de segurarmos nós como crianças, segurando a nossa mão. Fala, peraí, tem algumas situações que não é possível dar algumas condições a mais para esse filho, porque esse filho vai se perder mais ainda. Deus nos protege em algumas situações, dando algumas limitações a nós, pois já conhece as nossas dificuldades, desconhece os nossos arrastamentos, como disse o Luiz, e dessa maneira nós podemos não apenas expurgar algum desequilíbrio anterior, por termos usado essa oportunidade encarnatória anterior de maneira desequilibrada, mas nos poupar de mais desequilíbrio. Então o texto, Sérgio, Luiz, é riquíssimo. Daria para a gente explorar isso aqui o resto do programa, porque tem a ver com reencarnação e tem a ver também com essa questão de ação e reação. Como o Luiz falou no começo, a cada um será dado as suas obras, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí para a gente iniciar a nossa discussão. Muito bem. E, na verdade, Luiz, eu queria aproveitar os belos comentários que fizeram, e tendo você na live aqui, sabendo desse seminário, dessa palestra que você tem sobre ação e reação, eu queria que você explanasse um pouco sobre esse assunto, Luiz, nos dando, tentando clarificar. Existe muita confusão, as filosofias e doutrinas espiritualistas falando sobre karma, dharma e todos os outros aspectos, e mesmo dentro do espiritismo, com todo o conhecimento que a gente acaba angariando, como você colocou no começo, às vezes não tem tanta clareza do assunto diretamente nas obras básicas, algumas pessoas acabam até induzindo as pessoas a acreditar que seria castigo divino e tudo mais. Já tocaram em alguns aspectos, mas eu quero te aproveitar e aproveitar o teu conhecimento para você falar um pouco para nós sobre isso aí. A doutrina espírita, ela dá uma ênfase muito grande através do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A gente sabe que o grande problema da humanidade é a ignorância. A ignorância ela é responsável pela maioria dos nossos problemas. Então, com a doutrina espírita, nós temos a possibilidade de nos instruir, de conhecer aquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, nos apresentou assim uma pontinha, quando ele contou a parábola do rico e do Lázaro. Ele conta a parábola que havia um rico, que o rico tinha comida em abundância, e o Lázaro, ele vinha disputar com os cães a comida que caía da mesa do rico. Então, o rico não era capaz de fazer um prato de comida e dar para o Lázaro. Ele pura e simplesmente deixava o Lázaro se virar disputando com os cachorros. E morreu o Lázaro, morreu o rico, foram para o plano espiritual. E aí, no plano espiritual, o rico, quando morreu, estava numa zona de tormento e ficou assim muito espantado, porque o Lázaro estava no seio de Abraão. E estava feliz, estava alegre. E o rico então perguntou, disse assim, espera um pouquinho, mas por que que essa diferença? E aí Abraão fala para ele, olha, o Lázaro, ele viveu de uma forma digna, ele não tinha comida, era pobre, e ele se dispunha a disputar com os cães a comida que caía da tua mesa. Agora, você, tendo em abundância, não foi capaz nem de fazer um prato e dar para o Lázaro. Você pura e simplesmente vivia na abundância sem pensar nos outros. Então, é exatamente assim. A forma como nós vivemos na matéria é o retrato de como nós viveremos no plano espiritual. Porque a finalidade da vida é exatamente nós termos contato com a matéria e não nos contaminarmos com a matéria. E aí você pergunta assim, o que é se contaminar com a matéria? A gente, nessa existência, nós temos prazeres e temos obrigações. Então, nos prazeres, a tendência é a gente se chafurdar nos prazeres. O prazer para a matéria é gostoso. O campo das sensações nos faz sentir coisa muito boa quando nos prazeramos de alguma coisa. Agora, a responsabilidade nos obriga a restrições, a contenções. E é nessa contenção que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente. Quer dizer, vamos vivendo em contato com a matéria sem nos deixarmos conduzir pela matéria, sem nos deixarmos conduzir pelo prazer. Então, essa passagem, ela nos mostra exatamente a questão do que nós temos que fazer aqui. A nossa vida, nós não vemos aqui, olha, vai ter férias aqui no plano espiritual, você vai lá para a Terra para descansar, para se prazerar com o que tem na matéria. Não, a gente vem exatamente para ser testado. Então, quando o Espírito Verdade nos fala, ele fala exatamente o seguinte, amai-vos e instruí-vos. A instrução é a colher de chá que a doutrina espírita nos trouxe. Jesus, há 2000 anos, só passou o rico e o Lázaro. A doutrina espírita nos enviou aí, eu vou chutar uns 60 mil títulos de livros nos falando sobre o plano espiritual. Nós já vimos no cinema O Nosso Lar, As Mães do Chico Xavier. Então, qualquer pessoa que estude um pinguinho, ela entende a finalidade da vida. Ora, se a finalidade da vida ela é compreendida, a gente encara a vida de uma forma muito mais clara. Você veja o que que acontece com as nossas escolas. As pessoas vão para a escola, o governo coloca um professor que entende muito acima de nós sobre aquela matéria que vai ser lecionada, a gente vai para a escola e às vezes a gente passa o dia inteiro brincando na escola. Se nós compreendêssemos a importância da escola, a gente ia procurar estudar antes sobre o que que aquele professor iria falar para poder se aproveitar todo o conteúdo que aquele professor tem. Então, a grande sacada da vida é a gente compreender a finalidade da vida. Vamos imaginar que eu reencarno e eu não acredito em Deus. Então, é o meu problema principal. Sem acreditar em Deus, eu não vou poder me homogeneizar com essas informações, porque não são válidas. Então, eu tenho que questionar a existência de Deus. E eu tenho que buscar as pessoas que falam e aceitam a existência de Deus para que eu tire a minha dúvida. Então, eu tenho que questionar, eu tenho que buscar, até que eu possa compreender que realmente existe um Criador. A partir dessa concepção, eu me adapto àquilo que esse Criador preparou para mim, que são as suas leis. Então, quando eu compreendo isso, eu passo a viver em paz, em harmonia com aquilo que eu tenho que viver. Então, a doutrina espírita é muito clara. O que nós viemos fazer aqui nessa existência? Esse tema da noite, ação e reação. Nós sabemos que tudo aquilo que nós agirmos nessa encarnação, como olho por olho e dente por dente, Jesus falou: amai os vossos inimigos, se o vosso inimigo lhe der uma tapa numa face, oferece-lhe a outra. É ação e reação. A fé sem obras é vã. A doutrina, o evangelho é muito claro. Então, nós temos que transformar a nossa existência em ação. Você veja, por exemplo, uma irmã Dulce. Você veja um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Divaldo Pereira Franco. Nós observamos que são vidas sólidas, vidas estruturadas e que não balançam. Eles sabem o que estão fazendo. Então, a nós ainda cabe essa certeza. Então, vamos buscar essa certeza. Vamos duvidar, vamos questionar, vamos buscar prova. Eu não acredito na reencarnação. Ótimo. Então vamos buscar quem acredita, vamos pegar informação, vamos refletir sobre aquilo. O Kardec, ele não aceitava a reencarnação. Kardec foi aceitar a reencarnação depois de 3 meses que ele conheceu e iniciou o trabalho dele. Os espíritos demoraram para mostrar para Kardec que a reencarnação é um fato. Agora, se a gente não questiona, se a gente passa batido, nós vamos levando até o fim da vida sem acreditar e sem viver sobre os aspectos que a reencarnação nos apresenta. Quais são os aspectos que a reencarnação nos apresenta? Que nós somos seres espirituais, estamos aqui momentaneamente e daqui a pouco a gente volta. Nós vamos raciocinar e vamos enxergar que o tesouro que a traça não rói é que nós levamos. O tesouro que a traça rói fica. A gente cansa de ver criaturas riquíssimas, morrem com 100 anos, só leva o terninho. E passou 10 anos e não tem nada de terninho, não tem nada, nem ossos. Então, pelo raciocínio, a gente diz: pera um pouquinho, para que acumular o tesouro que a traça rói? Deixa eu acumular o tesouro que a traça não rói. Ah, mas peraí, eu não entendo. Que tesouro é esse? Vai se informar, vai buscar através do Evangelho, vai conhecer. São as virtudes. E aí você começa a raciocinar o que que são as virtudes. E aí então você começa a focar o principal. Qualquer empresa, Sérgio, que não tenha um objetivo muito bem definido, é uma empresa fadada ao insucesso. Imagina se numa empresa acontece isso. Imagina com a nossa vida. Nós precisamos definir e ter um objetivo muito claro. É ou não é? Se não é, deixa eu buscar, deixa eu contestar, deixa eu duvidar. Agora, eu preciso acreditar em alguma coisa. E eu só vou buscar isso através da pesquisa, através da busca, através do questionamento. Quantos e quantos espíritos se encontravam nesse dilema e encontraram? Então, nós precisamos buscar. E não existe, Sérgio, conhecimento da vida espiritual sem estudo dos livros que falam sobre a vida espiritual. Muito bem, acho que bastante coisa, né? A gente acabou ouvindo. E essa mistura que as pessoas... Esse tema que nós estamos estudando, eu cataloguei 40 livros espíritas que falam sobre ele. Então, essa informação, ela apresenta no Vademécum Espírita, e lá tem todas as obras, o número da página, o número do parágrafo, para você se aprofundar. Agora, não tem mágica. Um cara, para se formar em medicina, ele estuda há 20 anos. Entende? Então, qualquer coisa que você queira estudar, você tem que se aprofundar. Não tem mágica. Muito bom. Eu queria aproveitar um pouco agora, fazer uma pergunta para você, Francisco. Olhando lá o livro Céu e Inferno, o Kardec lança outras luzes a respeito desse tema de provas e expiações, causa e efeito, todo esse contexto que nós colocamos aí. Lá ele explica sobre o arrependimento das faltas cometidas, que é um elemento chave, primordial, para o espírito se libertar dessas provações e expiações. E ele fala sobre arrependimento, expiação e reparação. Comenta um pouco para a gente, Francisco, sobre isso. Eu acho que até pegar um dos pontos, dos diversos pontos que o Luiz colocou nessa reflexão sobre ação e reação, um ponto que chama muita atenção é essa questão das paixões versus obrigações. O Luiz usou, inclusive, o termo prazer versus obrigação, né? São contrastes, como diversos outros contrastes, que nós somos forçados a sermos expostos, quente, frio, saúde, doença, alegria, tristeza, né? São contrastes nos quais o espírito humano ainda precisa ser exposto para ir, de alguma maneira, compreendendo as leis divinas. Um desses contrastes, é esse que o Luiz colocou muito bem, e que Kardec define como paixões, né? As paixões e as obrigações. As paixões, elas não são inúteis. Aliás, não tem nada inútil. Se fosse inútil, não teria sido criado por Deus. As paixões, muito bem explicada também no Livro dos Espíritos, são dínamos que devem mover o homem a criar interesse por algo. E isso o move em direção a um progresso, que é outra lei. Nada volta para trás. Pode ficar meio parado, meio devagar, mas nada volta para trás. Tudo progride. Tudo progride no universo. E as paixões fazem parte desse estímulo, desse contraste. E o Luiz colocou muito bem que isso não só é um estímulo, mas acaba sendo um grande desafio. Porque quando mal interpretado, mal usado, em função do desconhecimento que nós ainda temos, das imperfeições que nós temos, dos arrastamentos que nós ainda levamos, nós nos desequilibramos por conta da paixão. Nós vamos para o lado do excesso. Tornamos a paixão uma virtude inútil. Porque também a paixão move para coisas boas, em direção a tantas coisas boas, não é? Então, muito bem, à medida em que nós vamos tomando consciência desses acertos e desses erros, nós vamos também avaliando o grau do nosso desequilíbrio, o grau do nosso deslize. E é nesse sentido que Kardec coloca essa questão primeiro do arrependimento, como você falou. O arrependimento é um primeiro momento em que o espírito passa por um outro nível de consciência. Porque aquele espírito que ainda não se arrepende, ele não tem ideia nenhuma do que ele ainda está fazendo. Sem dúvida, a natureza das provas para que ele possa se despertar, para que ele possa se arrepender, serão mais duras. É algo, mas é tão fácil, tão lógico de explicar, dentro de uma lei de equilíbrio, e é dessa forma que Kardec fala, né? Que aquele espírito que já se arrepende, já é quase que meio caminho andado. Não é um caminho completo, porque ele precisa reparar aquele desequilíbrio, de uma maneira ou de outra. Mas à medida em que ele tem um grau maior de consciência, a natureza das provas de reparação podem ser outras, podem ser mais brandas. Mas na medida em que o espírito se endurece, e isso tem tudo a ver com o final do texto anterior, quando fala em fogo eterno, se o espírito endurece, ele acha que está na eternidade do inferno. Porque, sem dúvida, tudo aquilo que ele criou vai voltar para ele, como o Luiz explicou pela lei da ação e reação. Ele vai viver aquilo que ele entende que tem que viver. E ele vai sofrer as consequências daquilo. Se ele não tem consciência, se ele está completamente desequilibrado, ele vai simplesmente sofrer as consequências de tudo isso dentro de uma lei perfeita de equilíbrio. Aí ele vai se sentir como se estivesse no inferno. E o inferno dura como se fosse eterno enquanto ele durar. Ele é eterno enquanto ele dura. Ele deixa de ser eterno quando, por alguma razão, né, divina, esse espírito começa a se despertar. E aí o Luiz falou, tem tanto exemplo na literatura espírita da descrição desses fenômenos no mundo espiritual como no mundo material, que quando esse espírito se arrepende, existe toda uma mobilização para que haja, logicamente, uma mudança no processo de reparação daquele espírito. O Luiz colocou o dedinho ali, acho que ele quer falar alguma coisa. Coloca o seu comentário aí, Luiz, que o nosso... Dois exemplos, né, Chico? O caso do Camilo Castelo Branco, que ele era um cara tremendamente isolado, solitário e egoísta, e ele, no plano espiritual, só depois de 70 anos, sem convivência de ninguém, é que ele chegou ao processo de arrependimento. Ele quebrou, ele trincou. Ninguém se arrepende antes de trincar. Enquanto não chegou ao final dos 70 anos, para ele poderia ser... Ó, agora vou ficar aqui eternamente. Exatamente. Ele tinha essa impressão que ia ser eterno. Exatamente. A partir do momento que ele sentiu, ele trincou. E para sentir, ele precisou passar 70 anos sozinho. O plano espiritual deu uma canseira nele. Assim, no linguajar. E o outro, Chico, o Paulo. O Paulo tinha a convicção que o cristianismo era uma porcaria, que tinha que ser destruído. Diante da visão do Cristo, ele se dobrou. Puxa vida, esse é o Cristo? Então ele trincou também na sua convicção. Porque até então era o oposto que ele acreditava. Por isso nós temos que ir na direção do problema, que é para no choque, ou vai ou racha. A gente, eu costumo brincar, Luiz, Francisco, eu gosto mais de rebelde com causa. Paulo era um rebelde com causa, não é? Porque o rebelde sem causa, ele tem um mecanismo de destruição só. O rebelde com causa, não. Ele tem uma causa, um propósito. Você direcionou ele, ele vai como um trator para fazer aquilo, que foi exatamente o que Jesus fez com ele. E muito legal vocês lembrarem dele, porque... eu sou muito fã de Paulo, exatamente por como ele lidou com esse processo de arrependimento dentro e reparação dentro da vida dele, no famoso e maravilhoso livro Paulo e Estevão, como a gente vê a narrativa dele, como ele lidou com esse processo, como é que foi essa transformação e essa conversão dele a partir do momento que Jesus redirecionou, pegou ele e apontou para o caminho correto. E são referências que indicam que nós temos a mesma rota. Pode ter um caminho diferente, tal, com os atalhos, tal, mas a rota é a mesma. todos os espíritos que já galgaram degraus mais elevados vieram de um degrau mais baixo. Esse aqui é o lado bom. A boa notícia é essa. Quando o Luiz fala de Divaldo, de Madre Teresa, né? E de Jesus, que é a nossa referência máxima para nosso nível de compreensão do que seria amor, a boa notícia é que nós podemos chegar lá. Vós sois deuses. Mas através do nosso trabalho pessoal, não é só divulgando a doutrina, estudando a doutrina, e blá, blá, blá, e blá, conhecendo bem o evangelho. Não é isso. É através do nosso trabalho de transformação. E aí, o exemplo de Saulo, né, que se transformou, que se arrependeu, que caiu em si, que percebeu a verdade. É assim que todos nós nos transformamos. Quando percebemos que por um caminho estamos cansados de sofrer, mas que esse sofrimento é necessário para que possa nos orientar a voltarmos para o caminho mais certo, para o caminho mais adequado, que é o conhecimento e a prática das leis divinas. Nada mais é do que isso. É uma válvula de segurança. Nós carregamos esse DNA divino, que em qualquer desequilíbrio nos dá um alerta. E o alerta é o desconforto. Então não tem nada errado. Pelo contrário, está tudo certo. Mas na medida que a gente toma consciência disso, enquanto a gente estiver reclamando, nos recusando a estudar, como o Luiz falou, nos recusando a compreender as razões dos nossos sofrimentos, e de não enfrentarmos a situação de uma maneira corajosa e grata, eu digo grata, porque podia ser pior, nós não vamos estar dentro do nível máximo de felicidade relativa na Terra. A Terra não é um lugar de felicidade completa. Aqui é um lugar de trabalho, que começa com trabalho em nós. E à medida em que vamos trabalhando um pouquinho mais por nós, a gente consegue ajudar os outros um pouco. Pelo nosso exemplo, não é pelo nosso blá, blá, blá. É pelo nosso exemplo de transformação e pelas obras que nós passamos a fazer. Não são só obras físicas, é isso que os nossos acompanhantes aí... A gente precisa tirar essa noção material. É pelas obras da caridade de escutar, de compreender, de relevar, de fofocar menos. Isso é obra. Isso é trabalho. Não é aquele trabalho laboral, de caritativo. É bom também, é importante. Mas não é esse que realmente nos transforma. Porque quando nós sacrificamos os nossos maus hábitos, esse é o maior desconforto para nós. Esse é o maior oferecimento que nós podemos dar à nossa natureza divina. Esse é o melhor, esse é o mais mérito que nós vamos ter. E é diante desse mérito que a nossa consciência vai estar mais aliviada. Fala, Luiz. Lembrando, Chico, no livro Boa Nova, ele conta a história daquele personagem que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele que, inclusive, fundou o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. E aí chegou no plano espiritual... Ele ficou decepcionadíssimo, porque ele pensou que fosse receber elogios pelo que ele fez pelo Espiritismo, e ele recebeu observações de que ele não aproveitou a encarnação dele para essa reforma interior. E a nossa nós não estamos aqui para como gestores de alguma coisa, nós estamos aqui para transformar o nosso íntimo. Ponto ele patinou. Eu queria só completar o seguinte, que nesse processo, quando a gente não entende direito a nossa razão de viver na Terra, né, o nosso sentido de vida na Terra, a gente acaba aspirando ser compreendido por grandes massas, entendendo que esse seja o nosso maior mérito perante Deus. Aquele que compreende a doutrina espírita sabe que o maior e melhor laboratório para que você ganhe mérito são nas questões cotidianas. As mais irrisórias que possam parecer. Aquelas que a gente diz assim, não é possível. Mas é justamente no contato diário, na convivência diária, com os familiares, com os amigos, com os colegas, com os seus, vamos falar inimigos, mas aqueles com que você não se afina. É esse o maior desafio, é esse o maior campo de trabalho. Emmanuel diz muito bem, como você pode se achar digno de dirigir grandes assembleias, de assumir incríveis projetos, se você não dá conta de administrar uma convivência com 5 a 10 pessoas? Se você já se acha incompreendido por 5 a 10 pessoas e não consegue dar conta disso, é justamente aí, por aí que você tem que começar. Não mudando a compreensão deles, não. É a visão que você tem em relação a essas questões. Esse trabalho não é simplesmente não enfrentando, como o Luiz falou. Não, esse pessoal não me entende, tal, eu vou buscar um outro projeto maior. Não. Está tudo certo. Você está na hora certa, no, com o recurso material certo, com o corpo biológico mais adequado para você, na convivência com aqueles que você tem tarefas, dívidas, algumas lições a aprender. Está tudo certo. O que falta é consciência. Consciência, Sérgio, se dá conta disso. Posso chegar a uma coisa que o Chico falou aí agora? Pode, entra aí. Normalmente, nós procuramos o convívio com as pessoas simpáticas e nos afastamos das pessoas antipáticas. Estamos certos? É, isso aí é uma bomba, né? Porque, na verdade, a gente é justamente o oposto do que a gente deveria, né? Estudando, você vai saber que não é assim. Exato. Ação e reação é você descobrir porquê da antipatia e a reação é você aprender a suportar, a conviver. É, porque é esses os ajustes que a gente tem que fazer. O Francisco colocou de uma maneira muito bonita, até assim, é um trabalho. Você lidar com as suas imperfeições e lidar com as pessoas que existem laços que precisam ser neutralizados, porque senão isso vai continuar atrapalhando os dois durante muito tempo, é um trabalho, é uma ocupação, e é uma ocupação extremamente útil. E às vezes a gente não se dá conta disso. O Luiz, um tempo, falou para mim uma coisa que não vai sair nunca mais da minha cabeça. Porque o Luiz, assim, ele é bem meigo para falar, né? Ele é bem direto para falar. Né? Um cavalheiro, bem cavalheiro. É. Um dia eu fui fazer uma espécie de uma murmuração, de uma situação. Falei, mas escuta, se você se acha equilibrado e o companheiro aqui é desequilibrado, você já compreende bem a doutrina espírita, não compreende? Compreende. Você acha que quem desequilibrou quem? Eu fiquei quietinho assim. Nunca, agora toda vez que eu topo com uma situação assim, ele me marcou, porque são compromissos que nós assumimos. Tem muito a ver com essa reparação que a gente está falando agora. São mini reparações que nós não fazemos a mínima ideia do dano que nós já causamos e que agora, bondosamente, o nosso pai faz com que a gente esqueça as dívidas que nós contraímos e a gente está aqui trabalhando para suportar e para ajudar, para reequilibrar aqueles que a gente entende que está menos equilibrado que nós. Porque também a gente não é essa grande referência, não. Não temos essa grande referência, não. A gente sabe da situação real que nós estamos. Nós nos desequilibramos também, nós somos vulneráveis, nós erramos, né? Estamos muito longe de chegar na referência a Jesus, né? Estamos aí anos-luz, então isso também não é nenhum poço de equilíbrio. Mas se a gente é mais desequilibrado que nós, o que a gente tem que fazer? Porque se a gente não der a mão, e se a gente acredita em reencarnação, se a gente se acha melhor agora, alguém deu a mão para nós. Olha só como o negócio pega. É muita responsabilidade. Quando você começa a estudar a doutrina espírita, é muita responsabilidade. Porque você começa a compreender que você é fruto das suas obras. E que o pai está te dando todas as condições para você reparar, para você caminhar, para você progredir com o seu mérito próprio. Olha que bonito. Não tem pai mais justo que esse. E você sabe, Francisco, você me lembrou de uma conversa que eu tive com o Wilson ontem, o Wilson Garcia. Aliás, ele tá acompanhando a gente aí. Exatamente o seguinte aspecto: às vezes as pessoas esquecem que nós estamos todos interligados. Que o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, principalmente, afeta outras pessoas ao meu redor. Isso que talvez também a gente ainda não está conseguindo perceber, o quão conectados, o quão em rede nós estamos. Luiz, você ia falar, acabei te cortando. Não, não, eu ia falar o seguinte, que a gente normalmente deixa de fazer as coisas feias quando a gente observa que alguém está nos olhando. A doutrina espírita nos proporciona alimentar a nossa consciência de discernimento, que a nossa consciência passa a nos olhar a cada segundo. Então, nós estamos sob a observação da nossa consciência a cada segundo. Aí não tem mais como fazer besteira. E aqueles, Luiz, que começam a estudar um pouquinho mais a doutrina, não é só a nossa consciência, os espíritos os observam. Os espíritos os observam. A gente pode estar escondidinho aqui perante os encarnados, mas os espíritos estão nos observando, né? Ô, E que de Chico, alguma maneira vão nos influenciar para o lado positivo ou negativo. Pois não. eu tenho uma historinha para contar. Vocês estão dispostos a ouvir? vai lá, a gente tem tempo aí. Eu fiz uma excursão para Uberaba. E nessa excursão, a minha esposa não quis ir. Eu fui sozinho. E nessa excursão foram duas japonesas que elas eram também casadas, mas estavam sozinhas. E aí uma delas veio sentar comigo e começou a conversar. E ela me contou que a mulher japonesa se emancipou muito. Agora, o homem não, ele se conservava naquele sistema patriarcal. Então, ela estava firmemente decidida, porque os filhos já estavam na faixa de 23, 24 anos, terminaram a faculdade, ela estava firmemente decidida a se separar. Aí eu comecei a questioná-la, né? Eu disse assim: o teu marido é mulherengo? Ela disse: não, não. Eu disse: ele é braço curto? Não, não, não, não. Ele tem algum vício? Joga? Fuma? Não, não, não, não. Querida, um homem desse que qualquer mulher adoraria ter, você está querendo jogar assim, aos 52 anos, jogar para o alto? Como é que você acha que você vai continuar uma vida, vai começar uma vida nova aos 52? Hoje os moços estão se conhecendo, depois de 2 dias estão indo para a cama. Você vai conhecer o primeiro, vai para a cama. Vai conhecer o segundo, vai para a cama, daí para a prostituição é um passo. Ela começou a chorar e ficou toda cheia de emoção, né? Foi lá para trás e mandou a prima dela. Era a mesma coisa, um repeteco, mesma história. Chegamos ao Beraba, a gente foi lá no Celso, no outro dia foi no Chico, e no domingo fomos no Bacelli. Aí o Bacelli dava consulta para as pessoas antes da pré-eleição lá. Então o espírito dava consulta. Ela entrou na fila para receber consulta. Aí terminou a consulta, ela veio chorando, se atirou no meu braço e me deu um bilhetinho que ela recebeu do espírito. O bilhetinho estava escrito assim: você não precisa ser atendida, já foi atendida na viagem. Aí vem o aprendizado, vem a reflexão. É você tirar a lição do ocorrido, que eu raciocinei exatamente o seguinte: vamos imaginar que em vez de ter aconselhado, eu tivesse pensado assim: 52, eu também tenho 52, nós vamos para um hotel, é? Eu, poxa, vou aproveitar. Fala o seguinte, quando você chegar lá, me passa o número do teu quarto. Aí entra aquilo que você estava falando. Os espíritos estariam nos escutando. Assim como eles escutaram e lá para o Bacelli não precisa atender, eles iriam dizer assim, olha que vadimeco sem vergonha, olha que safado, não aprendeu, não assimilou nada da doutrina espírita. Essa é a realidade, Chico. Nós temos os nossos arrastamentos, nós temos as nossas paixões, nós temos os nossos maus hábitos. Agora, pelo conhecimento, pela instrução, nós não podemos nos esquecer. Estamos sempre, 100% sob observação. Não há dúvida. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Eu quero agora pegar um gancho na fala do Francisco e colocar uma próxima questão. Até já joguei na tela aí. Uma questão do grupo do EAD, lá da União, da nossa querida União Espírita, da Helena, que o Francisco falou sobre antipatia, ou laços simpáticos, antipáticos. Obviamente nós estamos falando de magnetismo, de vibração. Luiz, o que o grupo lá estava debatendo na aula e está querendo saber mais é isso. Como que funciona esse mecanismo de reparação de maneira vibracional? Como o espírito atrai para si as situações que ele precisa experienciar segundo o seu planejamento, seja para controlar uma tendência, seja para direcionar uma virtude que ele está precisando ser direcionado. Como é que funciona isso? Todos nós temos essas sensações através do nosso corpo espiritual. Isso aí não quer dizer, Sérgio, quando eu sinto alguma coisa ruim, é que o outro, que a gente sempre pensa assim, né? Eu estou sentindo uma coisa ruim, é o outro que não presta. E a leitura não é essa. A leitura é a seguinte, a vibração dele com a minha vibração não bate. Há divergência, há oposição. Uma ocasião, lendo dois livros ao mesmo tempo, eu captei uma informação que é fundamental. O Gabriel Delaney e a Ivone Pereira, eles estavam explicando sobre o perispírito. Então, eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte, você entra num bar, o elemento está tomando aquela cachaça ali, você entra, você sente aquela vibração. Você sai, você se desvincula daquela vibração e você volta ao seu normal. Se você entra e sai ali com muita assiduidade, você vai perdendo a capacidade de sentir essa vibração, porque você vai entrando mais ou menos na faixa. Então, com relação a isso que eles estão perguntando, nós temos que ter primeiro o discernimento de saber se é a nossa vibração ou a do outro que não está legal. E para a gente discernir isso, existem as leis de Deus, as leis de amor. Nós temos que saber se nós estamos pensando e agindo de acordo com essas leis e não entrar na faixa. Por outro lado, nós não podemos pura e simplesmente nos afastar. Nós temos que entender e assimilar uma forma de que forma que eu posso ajudar. Nada de censura, porque principalmente quando uma pessoa não está assim, tem esse antagonismo, a pior coisa que você pode fazer é querer censurar, que aí já rechaça de forma bastante intensa. Você tem que propiciar que aquela pessoa consiga se abrir. Principalmente se a gente tem consciência que nós estamos na faixa certa. Eu vou expandir um pouco a questão até para a gente abranger todo o entendimento que o grupo está precisando. Nós falamos muito bem sobre pessoas, laços de simpatia, antipatia, de neutralidade. Agora, e essa situação, Luiz, que eventualmente o espírito ele é atraído para uma determinada situação? Vamos usar exemplo, tá? Ele vai viajar de avião, o avião cai, né? Eventualmente a gente ouve relatos, né, de pessoas que foram avisadas, vamos colocar assim, entre aspas, de que não deveriam, pela intuição, de que não deveriam embarcar. E outras, mesmo tendo sido avisadas, foram e eventualmente foram desencarnaram. O espírito, tendo uma provação ou uma expiação dentro do planejamento dele, como é que ele é atraído para esse tipo de circunstância? Não só mais relacionado a pessoas, mas situações que nos atraem para que o processo seja completo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, porque a nossa compreensão de vida ou morte não é exatamente a compreensão como é. Na realidade, a morte é só a saída da vida. Eu costumo sempre falar para as pessoas: o pior que pode me acontecer é morrer. Se eu morrer, eu vou reencarnar de novo. Então, a morte não é uma punição, não é alguma coisa assim que é o fim do mundo. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas comentam, né? Ah, porque caiu o avião. Imagina, eles imaginam o seguinte: que os 300 passageiros daquele avião foram induzidos a entrar naquele avião porque eles precisavam morrer. Entendeu? É uma explicação Então, muito uma simples, né? parcela Muito é simplista. muito É muito simplista. simplista, né, Luiz? A gente fazer uma explicação Inclusive, assim. não sei se você lembra daquele avião da TAM, que caiu, que pegou fogo, né? Um cara andou escrevendo umas coisas lá e as famílias ficaram revoltadíssimas, né? E sob certo sentido, com razão. As coisas não são assim matemáticas. Existem, sim, casos. O Chico relata naquele livro sobre o incêndio do Joelma, né? De casos que tinham a ver. Agora, não existe essa matemática assim: ah, nós vamos juntar 300 pessoas que precisam passar por esse gênero de prova. Isso não existe. Existe aquela parcela que precisa e existe a parcela que vai gratuitamente. Mesmo porque tem um livre-arbítrio, né, Luiz? Esse livre-arbítrio pode te Exatamente. favorecer ou te prejudicar, né? Exatamente. Então, Como você me citou, foi alertado e insistiu, teimou. Ô, aliás, esse Chico, assunto. eu vou citar um exemplo prático. Eu estava viajando de Santa Catarina para cá, no meu Fusquinha, eu, a minha esposa e o meu filho. Meu filho tinha um aninho. Tinha duas faixas para subir com uma curva ascendente à direita e uma faixa para descer. Tinha um caminhão subindo. Eu podia passar tranquilo, era a segunda faixa, era a minha. Mas aí veio uma intuição. Toma cuidado. Só deu tempo de eu me enfiar debaixo, atrás do caminhão. Vinham dois caminhões, um na contramão. Agora imagina, se eu sou daqueles teimoso, não, eu estou nos meus direitos, estou na minha mão, e insiste, tinha levado uma trombada. Então nós precisamos estar atentos a isso. O plano espiritual nos intui. Agora, ele não empurra a goela abaixo, não. Viu? Seria importante a gente desenvolver um pouquinho mais esse tema por conta do que nós estamos vivendo hoje com essa situação de pânico, né? Dessa pandemia, né, Luiz? Essa questão do medo da morte, essa questão de impor um pânico. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, alertar para uma contracorrente nesse sentido. Eu acho que isso que está faltando, né, Luiz? Vamos explorar um pouquinho isso aí. A pandemia existe, está aí, é fato. Agora, a questão do planejamento disso foi mal executado, porque muito disso tudo aí tem muito interesse político na jogada. Ontem, conversando com uma prima de São José do Rio Preto, então ela me falando assim: ah, porque aqui em São José do Rio Preto está subindo. Eu disse para ela, mas é claro, foi mal planejado. Porque enquanto São Paulo estava subindo, que São José do Rio Preto podia tocar a vida normal, como muitas cidades do interior, o governo do estado de São Paulo parou tudo. Então, São José do Rio Preto ficou de castigo 2 meses, e agora é que precisava entrar de castigo. Está saindo. Então, o retrato de São Paulo foi transferido para o interior. Então, fizeram errado 2 vezes. Mas essa questão, inclusive, Não, da gente Chico, de alguma deixa eu só maneira concluir. associar. Vai lá, vai lá. Deixa eu só concluir. O que que Minas Gerais fez? O governo de lá, ele delegou aos municípios que cada município tomasse sua atitude. Porque é de acordo com a situação regional. Entendeu? Geográfica. Então, exatamente. Então, o grande problema foram esses governadores e tudo isso que foi pessimamente conduzida essa história. Você ouviu falar que a WEG desenvolveu um respirador em 1 mês? Você Notícia. escutou? Não, então é justamente isso que eu queria abordar, esse Mas lado só quero concluir pessimista. isso, só quero concluir É. isso. Ela desenvolveu em 1 mês um respirador e já entregou aí uns 500. Em abril, você escutou o próprio ministro da Saúde falando que a China estava fechada desde janeiro. E eu pergunto, se a China estava fechada, por que que não procurou a indústria nacional naquele momento? Esperou até abril. Entendeu? Quer dizer, então nós fizemos uma porção de coisa errada. Mas para aqueles que estão sob o pânico, como é que eles têm que agir, né, Luiz? É isso que eu acho que a doutrina espírita pode ajudar muito, no sentido de entender que nós somos espíritos eternos, como você falou agora há pouco. O pior que pode acontecer é você passar, voltar para o plano espiritual. Mas Sim, exato. o que o bom espírita que tem fé deve fazer? Ele deve enfrentar com coragem, com prudência, responsabilidade, mas sem medo, sem Sem pânico. medo. Outra coisa, você está vivendo num apartamento, você não pode ficar trancado num apartamento, você não pode deixar de se mexer, você não deve procurar uma aglomeração. Mas, por exemplo, a sua caminhada, você pode perfeitamente dar. Você pode É lógico. caminhar 1 hora, 1 hora e meia, voltar para casa sem ficar aglomerando, sem nada. Tomar os devidos cuidados com a máscara. Série de regras, estamos. Exatamente. Isso que nós estamos fazendo, quanta gente pode escutar a palestra dessa forma? Quantos vídeos aquele Rosandro oferece, o Dival Haroldo. e tantos outros? Agora, nós temos que entender o seguinte: aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Nós precisamos tomar cuidado para que não aconteça. Mas Agora, sem sem medo, pânico, sem pânico. sem pânico, exatamente. Vamos ainda dentro do conceito reencarnação agora, eu vou pegar mais duas questões. Algumas filosofias acreditam que a alma de um ser humano pode reencarnar, pode voltar no corpo de animais. O Francisco, lá no começo, já tocou um pouco no aspecto de evolução aí. E o nosso ouvinte está perguntando: como é esse processo de morrer, renascer? Eu posso realmente voltar para trás? Francisco, fala. Você já falou um pouquinho, mas engloba mais isso aí para nós. Dentro de um princípio de entender que tem um Deus, um Pai justo e bom, infinitamente justo e bom, não existe volta para trás. Não existe retrogressão, existe progressão. Né? É uma lei de progresso. Então, está muito claro na questão 612 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? E a resposta: isso seria retrogradar, retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. Então, embora existam algumas doutrinas que possam confundir essas questões, dentro de um princípio de justiça, de bondade e dentro das leis de progresso, não tem como um espírito humano que já é dotado de livre-arbítrio habitar o corpo, logicamente, de um animal que não tem livre-arbítrio, que não tem esse livre-arbítrio. Por outro lado, a doutrina espírita deixa muito claro que o espírito humano não iniciou seu estágio de aprendizado no ambiente como a Terra. Já vem trazendo experiências de mundos mais difíceis, mundos mais atrasados, menos evoluídos que a Terra, que aprendeu as primeiras leis aí nesse sentido. Sem dúvida, o que compõe o espírito, o princípio do espírito humano é um princípio universal, que também compõe o princípio inteligente dos animais, mas não, um espírito não pode voltar para trás. Ele pode sim parar, ele pode ficar emburrado, pode ficar teimoso, pode de alguma maneira se recusar a caminhar. E aí as provas são duras, dentro de um princípio de equilíbrio, para que ele se desperte e para que ele possa, de alguma maneira, continuar caminhando dentro do seu processo de aprendizado. Mas não, não é possível um espírito que já é considerado um espírito humano reencarnar num corpo biológico de um animal. Legal. Luiz, uma pergunta para você agora aqui dos nossos ouvintes, das pessoas que estão acompanhando. O número de encarnações é igual para todo mundo? Como é que decreta sucesso aí? Como é que decreta que o espírito não precisa mais reencarnar? E aí, um complemento da questão é: a gente reencarna só na Terra? Não. Existe um termo que é usado completista. Seria aquela criatura que, ao longo de todas as reencarnações, teve o máximo aproveitamento. Você tem nas escolas aquele aluno que entrou no pré e todos os anos ele sempre avançou. Então, é aquele aluno que chega ao topo da universidade sem rodar nenhum ano. Nós, ao longo desse processo evolutivo, todos nós repetimos muitas vezes. Somos todos Né? Muitos repetentes. anos, hein? Somos Somos todos muito repetentes. repetentes. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, na realidade, nós precisamos de muitas reencarnações. Quer dizer, não que precisamos, pela nossa incompreensão, nós necessitamos, porque em contato com a matéria a gente se distrai, a gente se anima, a gente gosta de certas situações, e aí essas situações acabam nos fazendo retardar um pouco. Complementando o que o Luiz falou, numa outra questão do Livro dos Espíritos, eu não lembro o número, Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos espíritos? E Espírito Verdade diz assim, em conhecer todas as coisas. Como é que nós podemos conceber a evolução de um espírito tendo todas as experiências que esse espírito precisa para ter um espírito evoluído numa vida? Não dá. Não dá, não cabe. Dentro de uma lei natural não dá. Então, para que a gente possa conhecer todas as coisas e ter o prazer, né, como Almir Sater falou, né, o sabor das massas e das maçãs, né? Almir Sater fala isso, né? A gente precisa experimentar e ter muitas experiências. Experiências, que nos vão fornecer os contrastes que a gente estava falando no começo do programa. A gente precisa dos contrastes. Numa situação mais desfavorável, como é que eu reajo? Reajo com fé? Numa situação mega favorável, eu vou ser mesquinho ou vou ser bondoso? É prova. É prova. E se você é reprovado, tem que repetir. Então, são imensas as possibilidades para que a gente possa, de alguma maneira, entender a necessidade de conhecer tudo. E para isso, meia dúzia de encarnação não é suficiente. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vai ter que entender isso. Não sei se você já ouviu uma frase do Chico Xavier, que ele fala sobre a paciência, e ele diz assim: já vivemos Séculos sem conta. séculos Séculos sem sem conta. conta. E viveremos milênios sem fim. Eu pergunto para vocês, por que ele usou a unidade séculos para o passado e milênios para frente? Isso aí nos permite entender que ainda nós estamos no começo do nosso processo. A infância. Exatamente, nós estamos na infância do nosso desenvolvimento. E quando a gente começa a entender esse processo, né, Luiz e Sérgio, a primeira coisa que dá na gente é assim, meu Deus do céu, que canseira, né? Quanto trabalho ainda tem pela frente? Mas a doutrina fala assim, graças a Deus. Quanta novidade nós vamos ter que aprender, né? Com a existência a gente cansa, né? Não cansa? Numa rotina, às vezes... Fala. Não, pode continuar. Não, de uma rotina, às vezes a gente reclama, né? Às vezes a gente fica aborrecido, até o fato de estar em casa há muito tempo, né? Meu, é uma fração de um milésimo de segundo da sua existência. É, exatamente. A atenção que a gente precisa ter, focar em você, focar em observar a si mesmo. O Luiz falou lá atrás, conhece-se a ti mesmo. É focar na auto-observação. E ali tá a dica da onde a gente pegou DP. Né? Quais são as matérias que a gente acabou pegando DP que o reforço precisa ser e a concentração e o estudo mais efetivo e a vigilância mais constante para que a gente possa superar aquilo que para nós está sendo uma dificuldade, uma deficiência em qualquer etapa. Sérgio, esse processo é que nós precisamos mudar. A gente normalmente faz uma reflexão a cada ano. Terminou o ano, a gente começa... O que eu vou fazer para mudar? Né? Então, a frequência a gente tem que alterar. Nós precisamos de mudar de um ano para todo mês. Começa todo mês. Todo final de mês, faz uma reflexão. Aí, quando você já está acostumado, já está habituado a fazer mensalmente, muda para semanal. Vai de domingo. Depois, exatamente. Quando você se habituar a semanal, faz diário. Aí você vai ver que você avança. Até chegar numa perfeição que você vai fazer instantâneo. É isso aí. É, exatamente. Fez pensa. Como é que a gente faz na vida? A gente precisa estudar o processo e procurar se educar. É importante para quem está nos acompanhando e não conhece assim, as obras espíritas, né? É uma coisa que eu fui aprender depois que eu fui estudar o espiritismo, né? Essa questão, quem não conhece o espiritismo costuma dizer assim, existe uma espécie de um determinismo, né? De que tudo que acontece é obra do universo contra mim. Mas aí você vai estudar a obra espírita e vai perceber que boa parte dos desconfortos que nós passamos, nós escolhemos. A natureza das provas, não exatamente uma unha encravada, não me refiro aos detalhes, mas a natureza das provas, essas histórias que o Sérgio estava falando de DP, né, da DP, os relatos do mundo espiritual no planejamento reencarnatório são muito precisos para aqueles espíritos que já adquirem consciência. Já são conscientes das suas faltas. Já são conscientes das provas que eles precisam passar de novo. É como se eu tivesse uma consciência de que, pô, eu sou ruim em português. Eu preciso estudar mais português. Ou eu não vou bem em matemática. Eu preciso fazer mais exercício de matemática. É mais ou menos nesse sentido. E aí ele descobre que a natureza das provas que nós passamos, nós parcialmente participamos dessa decisão. Pedimos muitas vezes. E quem vem para cá esquece tudo. O nosso cérebro biológico bloqueia tudo isso. Mas as provas são necessárias, justas e absolutamente benéficas na medida em que nós entendemos que essas dificuldades são provas. Provas mesmo. Ó, o nosso pai está bondosamente ofertando uma prova para você hoje. Você tem direito de enfrentar essa prova ou não. Ou recusar ou fazer errado. O que acontece com a natureza divina? No dia seguinte oferece de novo. De novo, de novo. Ah, não deu para completar? Tem mais uma existência. É dessa maneira que funciona a justiça divina. Vai lá, Luiz. Deixa eu ler para vocês uma questão do Livro dos Espíritos, né? Da lei de destruição, questão da pena de morte. A questão é a seguinte. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião? Assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? E aí os espíritos respondem, tomai cuidado. Muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião não é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa de sofrimento para os seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Então, aqui ele coloca exatamente sobre as leis divinas. É, então, não é uma coisa que nós decidimos. As coisas são aplicadas. E o irmão X, ele conta uma história de um espírita que fazia muito bondade para as pessoas, trabalhava muito com a caridade, e ele perdeu a ponta de um dedo. Aí, em consulta lá com o mentor espiritual, ele começou a colocar da mágoa dele por ter perdido o dedo. E aí o mentor falou, olha, nessa encarnação estava previsto para você perder o braço. Em função de todas essas coisas que se realizam, minimizou-se para perder só um dedinho. A questão da expiação e da reparação, né, Sérgio? Isso aí, exatamente. Então, dizer, isso aí que você está comentando. O Serginho comentou da obra do Céu e Inferno, né? E é exatamente isso. A partir do momento que você se arrepende, a sua própria consciência exige uma reparação na mesma dimensão. Agora eu vou pegar uma questão de... a última questão, porque a gente está quase chegando no final aqui, mas para vocês dois explorarem naquilo que quiserem. Como é que funciona esses casos? E o texto inicial, ele fala sobre isso, né? O texto do Emmanuel, de pessoas que renascem com problemas físicos causados por abusos em encarnações anteriores. Ou seja, uma reencarnação expiativa ou expiatória, onde a pessoa está ali para se corrigir determinado, vamos colocar agora um problema físico, né? Corrigir um problema físico em função de como levou a existência ou as existências anteriores. Quer começar, Luiz, depois Francisco? Chico, isso é muito comum, principalmente com a questão de doenças respiratórias. Você fumou feito um condenado. E renasceu, seu pai não fuma, sua mãe não fuma, não tem problema de pulmão, e você nasce com aquele problema. O nosso corpo espiritual, ele sofre as consequências do que nós, na matéria, provocamos. Então, aquilo que nós... O André Luiz, ele coloca o seguinte, que para nós termos uma ideia disso, é como se a gente se visse no plano espiritual num baile de smoking e a gente tivesse com o nosso smoking todo esfarrapado, todo remendado. Entendeu? Então, a vinda na matéria com os problemas físicos é exatamente isso, é como uma esponja. É para segregar essas imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual. Então, é muito comum isso. Criaturas que vêm com um problema pulmonar e que não tem nada a ver com relação a problema hereditário, e aquele espírito precisa se ressarcir daquilo que ele causou em encarnações anteriores. A Luiz explicou muito bem. O espírito é revestido de um corpo energético que liga, né, o espírito ao seu corpo biológico. E esse corpo energético, nós chamamos de perispírito dentro da doutrina espírita, ele sofre um intercâmbio, tanto do espírito para o corpo, como do ambiente para o espírito. E, logicamente, ele absorve essas impressões, como o Luiz falou, positivas ou negativas. E, mais uma vez, dentro da lei de causa e efeito, que é o tema da doutrina de hoje, e dentro de um princípio de lei perfeita, sem dúvida, se você abusa de algo que está em tese equilibrado, expondo esse corpo espiritual a um desequilíbrio, aí no caso por efeito do ambiente, que é o efeito biológico, sem dúvida esse perispírito precisa expiar, precisa de alguma maneira drenar essa energia desequilibrada. Ele vai se afinar com o corpo desequilibrado, para que ele, pelo seu desequilíbrio, ele possa voltar ao seu equilíbrio. Então, é muito perfeito isso. E o equilíbrio e essa troca é tanto do espírito, né, para o corpo, quando a gente pode notar, sem dúvida, que o espírito é o senhor do corpo, é ele que domina isso. Nós carregamos esse caráter do espírito e temos a nossa responsabilidade de agir, de usar o nosso corpo como uma das articulações que são concedidas a nós para promover o bem ou o mal, e na medida em que temos essa escolha, nós vamos nos equilibrar cada vez mais ou nos desequilibrar cada vez mais. Então, a lei de causa e efeito, mais uma vez, é vista aí, e como o Luiz falou, um exemplo típico é esse, quer dizer, você está sendo dotado, você ganha de presente um corpo equilibrado, e você, pela sua escolha, você desequilibra, as consequências não ficam apenas no corpo, elas ficam impressas no seu perispírito. E, sem dúvida, você carrega esse seu modo de viver e precisa, de alguma maneira, voltar no equilíbrio. Como é que você vai voltar no equilíbrio? Como é que você vai ter noção da importância da saúde? Quando você começar a ganhar um corpo fraco, aí você vai valorizar. E através desse corpo fraco, imposto e afinado pelo perispírito desequilibrado, que você vai cair na real e falar, pô, olha só, o corpo saudável, como é bom. E naturalmente, não é punição, pessoal. Não é punição. É alerta, é caridade, é amor do Pai, para nos alertar. Vai na luz. E aí cabe um esclarecimento, né? O médico, ele atua no corpo físico, remove o problema e volta. Aí é que entra o tratamento espiritual. Nesses casos é que se encaixa o tratamento espiritual. É uma homeopatia, conjunção. Homeopatia. Luiz, eu vou dar uma parada, porque a gente está a 2 minutos de terminar, mas tem um assunto aqui que é extremamente importante. Você conhece a Gabriela Rabelo? Hã? Gabriela Acho que Rabelo? sim. O nome não me é estranho. Você acha? Eu achei que era uma das netas, porque ela está dizendo assim. Tudo bem? Que legal, estou assistindo você desde o começo. Beijos, te amo, vovô. Ah, Gabriela! Ah, Gabriela sim! Rabelo. Ah, que bom! A Exatamente. Bibi, é que nós chamamos e atendemos por Bibi. A Bibi, a Jenny sempre fala Bibi, eu lembro disso. Isso. Um beijo, Bibi. A Helena também está relembrando assim, a história do Saturnino, do Hilário Silva, quando vocês estavam comentando essas questões aí da reparação do corpo físico e também do perispírito, pelo mecanismo natural. E até é importante, quando o Francisco estava dizendo, o Francisco frisou bem, não é punição, pessoal, né? Porque quando isso faz parte do amor de Deus, que ele propicia a reparação. Quando a gente está consciente, a gente pede e a gente agradece. Quando a gente não está consciente, o Pai amoroso nos conduz para a reparação naquilo que precisa ser reparado. Eu vou passar para o Luiz as palavras, o fechamento, Luiz, as suas palavras, as considerações finais aí, e depois eu passo para o Francisco, considerações finais, e depois, Francisco, eu vou pedir para você fazer uma oração aí, para a gente fechar, tá? Muito obrigado, né, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui junto com vocês, e que nós possamos aproveitar ainda muito, né, na disseminação do conhecimento espírita, mas principalmente da motivação para a busca do conhecimento espírita. Quando a gente assiste uma palestra, a gente escuta assim, partes desse conhecimento. Quando a gente lê um livro, a gente absorve toda uma história. O livro, por exemplo, da Sueli Kaldas-Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela passa num livro de 250 páginas a vida de 18 anos de experiência na área. Então, maravilha. A doutrina espírita, o máximo que ela precisa, pode oferecer, é a literatura espírita, que vai nos conduzir ao discernimento e à nossa melhora interior. Um abraço e um beijo para todo mundo. Eu também vou agradecendo o programa de hoje. Foi uma delícia para mim, intermediar o programa com esses dois amigos pessoais que eu amo tanto, e agradecendo a Deus sempre pela oportunidade que a gente tem. Agora vou me despedindo e passando as palavras para o Francisco. Francisco, considerações finais e uma oração para a gente fechar o programa. Muito bem, para mim também, eu só expresso a minha gratidão por também poder ter participado desses momentos tão agradáveis, tão enriquecedores, né, para todos nós, numa discussão otimista, né, esperançosa, acima de tudo, quando interpretamos o Evangelho da maneira como Jesus, eu entendo, que gostaria que nós interpretássemos. E é dessa maneira, né, que eu me despeço, desejando a todos que fiquem na paz de Jesus. E convido a todos para poder fechar os olhos por alguns instantes, mentalizarmos a figura de nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, embora em alguns momentos, pela nossa ainda invigilância, inexperiência, nós ainda não notamos, mas ele está sempre conosco. Através do seu pensamento, do seu amor, enviando para nós as suas vibrações de paz, determinando a toda a sua equipe de mensageiros espirituais e benfeitores que também estejam conosco, nos inspirando, nos encorajando. Pensemos por alguns instantes na figura de nosso Mestre, agradecendo por esta oportunidade, e acima de tudo, pela oportunidade desta vida, dessa existência, dessa experiência, dos desafios, das dificuldades. E agradecemos especialmente por todos os recursos que são colocados à nossa disposição para superarmos os desafios e aprendermos nossas lições. Temos a certeza, todos nós, estamos amparados pelo amor de Jesus e, acima de tudo, protegidos pelo amor do nosso Pai. Que nós possamos ter confiança, coragem, fé, para enfrentarmos com dignidade, com alegria, com coragem, todos os momentos da nossa vida, afastando de nós qualquer pressentimento, qualquer intuição de desânimo, de desesperança, de medo, para que possamos, com alegria, não apenas continuarmos a construir a nós mesmos, mas colaborarmos para uma atmosfera, para uma psicosfera mais positiva e mais luminosa, que é essa que o nosso Pai deseja e lhe deseja a nossa felicidade. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e que permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.